3, 2, 1, 7, no solo 5, 2, direita, 1, 2, 1, décima 1. 2, 1, 1. Canais 6331, no chão em Recife, 13325, alterno 3395. 3325, 3395, obrigado. Alfa, repórter Alfa, repórter Juliette. Alfa, repórter de 3 mil quilo Quebec Serra. Quilo Quebec Serra, ainda não avistado, reporte na... Agora sim, tráfego avistado, autorizado pouso, trem fixo, pista 17, o vento 150 graus, 109, quilo Quebec Serra. Grato, livre pouso por quilo Quebec Serra. O Delta reporta no ponto, espera ataque sem Oscar, altímetro 107. Confirme o PLB. 03 a bordo, Mike com Delta 7. Ligou 1966? Prossiga. César, poderia coordenar a sua de desembarque? Aguarde. Grato. Zona 7, passa 1. Para 1. Direto Campina Grande. Direto Campina Grande, 1966, obrigado. Salvador, boa tarde, 1097, da Gol, né? 097, informação em uniforme, aguarde cópia. Escuta. De Urubu, nacional 17. Gente, seu solo ao 57, livre até o 45, estacionar frequência livre, quilo, Quebec Serra. Cuidado ali, mantém, cabeceira 17. 6321, chame Recife 1268, alterno 260. 1268, alterno 260, 1260, boa. Comente. Gol 1966, chame Recife, frequência 125, 45, alterno 2685. 1255, 2665, 1966. 150 graus, 11 nós. 150 com 11. Nossa, 32, 97. Confirme. 32, 97. Ah, no número 1, aguardando o batizador. Gente, vem falar mais pra ele. 1097, pronto, 9. 1097, pra cima. Autorizado, confim, 360, peso 21. Decola 10 direita, sai da arboela essa. Controle 198, transponder 5403. Então, eu copiei a saída, senhor. Copiei 360 para Belo Horizonte, uniforme do Lu 21. Decola da pista dessa curva à direita. Não peguei a subida. Controle 198, 5403 e tal, transponder. Saída Arbo Elefa. Arbo Elefa, só muito obrigado. 1097. Correto, reporte pronto. Vai chamar pronto, 1097. Solo Salvador, boa tarde. Chinelo 63 ou no 4? 63 no 4, aguarda. Tá em corpo, até para ali. Aguardando. Visuais, direto Manati, reporte livrança terra. Faltará livrança terra, Celso. Five six two six request close to speed restriction and below. No restriction. Tripe autorizada, porta táxi. Autorizado, porta táxi. 253. Chené 63, 14, compre. Prossiga. Autorizado, Petrolina 34, Pesolu 20. Decola no zero, esquerda, saída Momo Flock. Controle 198, transponder 5412. Minha 3, 1 no 4, você está Petrolina 340, você fala da 10, com curva esquerda na saída Mon, Montanha São Paulo, Santo Mundo 5492, com controle 1192. Controle 119, décima 8. Corrigindo 198. Correto, repasse para aí. Repeat 5626, clear ILS final approach, report exception localized. Where to call 5626? Controle Salvador, boa tarde, passareiro 2263, com a informação Victor, está no ideal de descida. Passareiro 2223, acende identificação, desça para nível 050, projetado. Identificado, voando ITAP, passaredo 2263. São Salvador, TP 5253, próximo ao táxi com 7070 no POV, autonomia 3 horas e 10, alterna Salvador. Pipate Índia, Pantera Torre 2895, por favor. Pipate Índia, Pantera Torre 2895, grato, boa. Roger, contact Tower 118, decimal 95. 1895, 5626. So long. Salvador Tower, Red Eye 35626, established on 59. 5626, men gear airlock. Not yet, sir. Reporting land gear airlock at the Ministry 1017. Right, we'll go. 2, Salvador 5523, não pode durar da 1-0. Pronto, faça o decolagem imediato. Autorizado ingresso decolado via Charlie, se tiver condições, o vento 150 com 11. Autorizado ingresso pela Charlie, e decolada 1-0 com 5523. Now the gear is down and locked, passing the automatic of 5626. 5626, continue approach, expect runway vacated, altimeter 1017. 26. Five 626, clear to land runway 10, windy 140 degrees with 11 knots. Clear to land 5626. Trip 5253, decolado 07, controle 198, bom voo. Delta 198, CP 5253, grato. 2017, passaria do 2263. Ciente, Michael Delta, frequência livre, a tua regressa. Salvador, muito boa tarde. 35253 no perfil da Arbor. 35253, contato radar, sua parada de voo 180, saída Arbor, Elefa. Subindo pela 180, saída Arbor, Elefa, 5253. Salvador, 1097, para o táxi, 95 a bordo, autonomia de 2 horas e 45 minutos, altera no Galeão. Tinha, quanto espera a torre de 295, mas é? Está autorizado, quanto espera de 295, 1097. Do 1097, estamos prontos para o passageiro. Passageiro 2263, está autorizado o ILS? Afirmativo, autorizado, sinal ILS, que pista na zero, reporta estabilizando. Assente, vai reportar estabilizando, passageiro. 10, when you vacate, you contact 121-10. Good day, 356, so I can invite Nico. Ground 356, 97, autorizado a decolagem pista no zero, vento no 50 graus, 10 mais. Autorizado a decolagem da nossa, bom, 0.9. Aí 66, taxi vai a Kilo, a peixe do Demacho mesmo. April 3 vai a Kilo, 466. Dá 3155 na escuta? É, confirme a rota que tem no seu plano. Olha, pode ser 900, sai até aqui no 10, fica aqui no 10, tem que pegar aqui, quer dizer. 10, minutinho, qual? Estabilizado, passaria do 2263. Passaria do 2263, chame torre 1185. 1895, 2263. 18, bom voo. Obrigado, 198. Torre ao passaria do 2263, estabilizado em ILS. Passaria do 2263, baixar travado? É, ainda não, senhor. 2 milhas e meia para o externo. Sente, o passageiro 2263, reporte externo baixado travado, altímetro 1097. Tá, sente, vai reportar 2263. Trip 5253, da Presidente, voe direto Conquista? Direto Conquista, Trip 5253, grato. 5, cópia. Cópia. Autorizado, Guarulhos 320, Apesilu 10, grid Apesilu no meio. Decola no zero, direito da Euleda, após Montevã. Controle 198, transponder 5153. Estão aguardando o contato visual da torre. Já visual com o campo? Afirmativo, é totalmente visual. Agora sim, tráfego avistado, autorizado pulso, pista 1-0, vento 1-5, 0 graus, 1-0 nós. Passarei 2263. Livre pouso, 2263. Zero 97, vamos tráfego posição de agora 12 horas, 12 milhas. O Alfa Tango 72 cruzando 085 para o nível 180 no rumo sudoeste. Ciente, o Gol 097 já vai cruzando aqui o 70. 097. Salvador, mas passando o voo 9620, está sendo informação vista. Estamos no 28, solicito o nível 370 para Recife. Gente, voo 1920, agora guarda a sua cópia Recife. É, seria o voo 9620. Gente, o 9620. Aguardando. Pronto, cópia. Voo na 620. Voo na 620, atualizado a Recife 370, via Turística 58. Decola da 1-0, esquerda, sai da Puca, Aracaju. Controle 19-8, transponder 5-4-2-5. Sempre, autorizado. Autorizado, nível 370 para Recife, da Turística. 8, cobrou 90, primeira curva esquerda na PUC, Transaracaju, controle de gelado 8-0, 5-4-2, vamos transponder. Transponder 5-4-25. Pronto, aqui, 5-4-25, voo 9-2-0. 6-2-0, correto, reporte pronto. Reporte pronto. Falou, é o passageiro 2-2-6-3. 2-2-6-3, alfa aqui, faz 3, atento ao sinalizador. Alfa 5, parte 3, atento ao sinalizador, 2-2-6-3. 1097, chame Recife, 1288, alterno 260. Gol 1097, controle. Prossiga na escuta. Chame agora Recife, 1288, alterno 260. 288, 260, boa. Ok, o posto ficou 17:20. Como ficou o final? Salvador, 1620, 92, estou solicitando autorização de procedimento para a autorizada, Partax. Autorizada, repassando a Partax, 1620, da Gol. CP 5253, chame Recife 1288, ao termo 260. Recife agora 1288, ao termo 1260. CP 5253. Salvador, é o Gol 9, 0, que é aqui. Patrícia? É o Gol 9, 0, que é aqui. Temo, pronoscópio? Pronto. Autorizado. Galeão, nível 36, decola 1-0, curva direita, saída da El, Leda, Motiva, Motiva, Pesolo 10. Após conforme rota, controle 19-8, transponder 5433. Correto, após pronto. Aguarde o traço da Gol para passar a cauda, depois o mesmo autorizado, hein, Tia? Alô, táxi do Coroninha 20, com 147 a bordo, 3 e 10, na sala alterna. 147 na PLB, táxi Alfa. Táxi. Tropa Espera lá, 1895, por favor. Atualizando o táxi, Tropa Espera lá, 2895, lá, tá bem. Você quer confirmar a frequência da torre do Coronel 20? 1895. Coronel 20, Coronel 20. Salvador, Batalha, Coronel 20, 20. Coronel 20, autorizado, alinhada e colapso, 0, vento, 1, 0, graus, 1, 0, 9. Altímetro, 1, 0, 7. Arilha, quando 1, 0, ajustado, 1, 0, 1, 7, na minha 2, 0, gol. Nova CNR 6314, busca acionar a posição 3. Gente, na 3, aguarde. Parando. Controle, boa tarde, gol no 620, tá na Puca, na sua escuta. Gol no 620, contato na danada colágico para o nível 370, na saída Puca, transmissão Caju. Puca, Caju, 370, obrigado. está pronto para o táxi de Alveu, no 26, autonomia de 3:40, Galeão. Autorizado, Pátio Índia, ponto para a torre, 1895, boa. Pátio Índia, ponto para a 1895, boa. Salvador, Sanep 63, no 4. Oceaner 63, no 4. 40 equipe de sola, pode a passagem do TAC, autorizado em voar. Pode a passagem do TAC, autorizado, Sanep 63, no 4. Salvador, boa tarde, 23, boa noite, 5, pronto, ponto de espera pronto, é o local. 3, 1, 5, 5, ali mantém cabeceira no zero. Ali mantém a lanterna, 23, 1. Um. 3, 1, 5, 5, autorizado a linha de colapso no zero, vento no 60 graus, 1, 0, 9. Autorizado a linha de colapso no zero, volta 3, 1, 5. Aguarda a coordenação em copa com fim. Alô, Salvador, para o táxi do 9065, com 67 a bordo, 3 horas e 20, até na Guarulhos. No POB, táxi Pátio Índia, ponto de espera é torre, 1895. Pátio Índia, ponto de espera, 1895, ou 9065. No 4, via Índia, ponto de espera torre, 1895, bom voo. Não, o TAM 3145. 3145, segundo informação, Victor, confere. Informação, Victor. Salvador, o gol 1169, gente está vindo, autorizado. sinalização, Guarulhos. Tente União no 69, ao terceiro. Aguarda. Parada da Colax, do Flamengo 320, Mato Negro da El, transição, moto. 320 da El, Monte Mutan, 3155. Mutan 3676, controle Salvador, acendo identificação, desça para o nível 050 na chegada a Mare, ajuste o altímetro no 07. Sete correto, reporte pronto. Confirme o BOB. Vibração nível 105, o comportamento direto pela equipe, reporte pronto para o lançamento. Salvador, autorizaria a Motiva para o 3155? Autorizado, Leda. Leda. Autorizado, Leda, TAM 3155, obrigado. Voo com 869, está autorizada para o lançamento. Elétrico 2 no 0, desça para 2 no 10, altímetro no 0 no 7, reporte estabilizado. 2 mil penas, 1017, reporte estabilizado, 1869. 5627, número 2, agora cópia. 5 decimal 4, confirme, 12, 6 decimal 8. 2545, boa tarde. Papá, papá, Mike, Delta, controle Salvador. Atenção, Sonsoizóis, Alfa 3, Salvador, no 07, reporte para descida, o Mike Rubel. 6, decola no 0, direita, saída da Eule da Motiva. Controle, 19-8, transponder 5-4-4-7. Controle 05, controle, Salvador. 360, pendurou no 0, pela HL da Mótima, transponder 5447, controle 1980. Reporte pronto. Reporte pronto. Patrulha 05, vários alcançam em Salvador 1017. Posso confirmar que está fazendo pelo caixa prego? Já pisou no meio. Decola 10, com a direita da Eule da Motiva. Controle 19-8, transponder 5-4-4-6. Confirmando, está prosseguindo pelo setor, pelo corredor caixa prego? 4, decola 236, controle 19-8, bom voo. Obrigado. Correto, 5444, reporte pronto. Para. Salvador, boa tarde, o Xanar 6314, saída da Momo. Xanar 6314, contato Matana da Colácio, para o nível 340 na saída da Momo, transição bloco. Vino 34 na Momo, passa. Patrulha 05 já passou através de Veracruz. 1-4-2. Correto, reporte pronto. Alfa Guard Copy. Boa noite, Copy. Cuidado, Copy. Romeu, Romeu, negócio. Romeu, Golf, controle salvo. Salvador Approach, qualquer identidade, 750, 060, clear, Aman, arrival, 0107. Ali, dando 060 on Aman, arrival, Romeu, Romeu. autorizado, direto no Santana 3.700, deixa para 3, no pés, altimetro 1.0, no pés. Para pushback, acionamento, Santana 3.145. 4.5 autorizado, é contact. Camarada, 3.145. O 065 aos 39 decola, 1098 é o controle, bom voo. 98, boa. Sol Salvador, boa tarde, gol 9065, decolou 1600. Gol 9065, contato na zona decolagem, para o nível 3060 da El, transição ótima. 360 da El, pode lá, gol 9065. Salvador, passagem, azul 4144. 4144, aguardo coordenação, confirma. Aguardando paciente, poderia dizer qual seria a saída prevista? Arbo. É, seria saída água, é isso? Afirmo. Cliente, graças. Aeronave. Matando o Juliette, que é back kill, devido a tráfego na chegada manso, prefiro o setor sudoeste da ilha de Veracruz. Deleção no zero. Bruno 869, escuta na aproximação, o time entrou no 017. Reporte quando baixar travada. 17 vai reportar, baixar travada, 1869. Informo fumaça no setor norte do campo, não chega nem a interferir com a final, o Bruno 869, apenas para informação. Muito obrigado, gente. Escuta. Já nós vamos Alfa na escuta. Alfa, faça um cheque no rádio, estou recebendo só apenas para a portadora. Show, travou o gol no 869. 3-2, prossiga. Solicito autorização, pátio 3. Solicito autorização de tráfego, Valença, nível 080. 2-2-3-2, aguardo coordenação. Está autorizado a final do procedimento ILS, que foi visto no 0, desceu para 2, no pé, altímetro no 0, no 7, reporte está autorizado. 4044. 4144, autorizado com fins, nível 340, via Pesulu 21. Decola 10, direita, saída Arboelefa, controle 119, decimal 80, e o seu transponder 5460. Anaim 3114, chama agora o centro Recife, 125, decimal 45, alterne 126, decimal 85. 9.8, transponde 5.4.6.7. Correto, reporte pronto. Espera. através de Iguaçu, patrulha 05. Chama agora a torre 118, decimal 95, patrulha 05. 118, decimal 95, patrulha 05. Torre de Salvador, patrulha 05. Pessoal, contrato do patrulha 05. Ainda negativo. Ainda negativo, principalmente. Você vai ligar o farol de Itapuã. Reportará no farol de Itapuã, o patrulha 05. Ele desce mal, não. Na final. 3676, agora torre 118, decimal 9. 295, 3676. 895. No centro Recife, 133, decimal 25. Alterne, 133, decimal 9. 3325, alterne 3695, gol 906. Afirma, né, Ali mantém cabeceira 10, agilizando manobras, tem 3145, Airbus da companhia, uma milha por externa. É, 3145, mantém, agilizando. Gol no 869, seu solo aos 45, direito no 21, décima 1. 21, gol 1869. Fiscal do farol de Itapuã, patrulha 05. O patrulha 05, confirma a altitude que mantém? 107. 10360 pela direita, patrulha 05. 360 à direita, 05. São 3145, informo o setor sul do campo, helicóptero que é pés antes de na sua decolagem. O vento 150 graus, 099, autorizado a decolagem de piscina 0, são 3145. Descer a decolagem, 3145. Salvador, 136, 7.000, final da 0, baixar travado. O Delta, 4360 pela direita, está presente em posição de grafra. O 4305 está fazendo o governo para a nossa porra, aguarda a transferência para todos. É, 4360, direita, está presente em posição. Correto. Informa o tráfego helicóptero que é os pés, setor sul do campo, sua direita, não interfere na sua aproximação. O vento 150 graus, 109, frisado pouso, pistão 0, então 3076. Gente, helicóptero, 3076, pouso autorizado no 0. 3145, decolado aos 47, controle 109.8, bom voo. Retornar para a vertical de Veracruz. E apenas vertical que setor sudoeste da tráfego na chegada à mãe, chegada com ar José Pequilo, repórter atende no tempo no 05. Tem condições de cruzar a reta agora do tráfego com o Pro Norte? Não é isso. Sim, de reta agora do Airbus da Tana Sul, curta final pistão 0, atentando a estreia turbulência, cruza com o Pro Norte, o patrulha 05. 05. 3145, contato radar na decolagem, tudo para o nível 360 na série da El, transmissão ótima. Da El, ótima, 360. 198, seu transponder 0171. Também estou aqui com 18, decimal 9. Controle de tapão, vai chamar 2, 05, mais 1. 171. Tem conhecimento da praia do buraquinho? Afirmativo. Tente então, patrulha 05 dá presente pro da praia do buraquinho, reporta na vertical da mesma. Reportará na vertical da praia do buraquinho, patrulha 05. São 3676, seu solo 48, direito no 21, decimal 1. 21, 1, Mike com o Delta reporta na vertical do farol do Itapuã, altímetro 0, 07. Delta. portão 62. Autorizado no 62, report taxi. Será o voo 1-9. Qual o tomador que é 3676 de Brasília? 3676 Alfa, mantendo da Juliette. Alfa, mantendo da Juliette, 3676. 4206, controle Salvador, acende a identificação, deixa para o nível 060 na chegada à mar. Ajuste altímetro no 017. Wind November Alpha. Trilha 05 da presença e controle, 1198, bom voo. 1198, obrigado, Heitor. Nada. Controle Salvador, patrulha 05. Patrulha 05, controle Salvador, confirma tudo, está mantendo? Agora está com proa da praia de Buraquinho, vai manter o corredor forte via litoral. Certo, confirma o de tudo que está mantendo, recebendo 210. Sinal do 97, baixado, retravado, altímetro 1-0-7, o vento 1-6-0 grau, 099, Mike, com o Delta. Sinal da Luciana, reportando a base, Delta 7, Mike, com o Delta. 100 pés, senhor. Passaria do 2232, na próxima postera da 10, pronto. Passaria 2232, autorizado a linha decolar, pista no 0, vento no 60 graus, 10 nós. A linha decolando no 0, passaria 2232. Apenas para informação, helicóptero, setor nordeste, linha do litoral, setor nordeste, 500 pés, não interfere na sua decolagem. Afastado aí aproximadamente 3 minutos já. Ok, 2232, está sim. Salvador, gol 1969, 187 a bordo, 3 horas e 20 de autonomia, alterna a campina, transportar. 187. Afirmo, 187 a bordo. Pátio ainda, passo para a torre, 1895, por favor. Pode esperar 1895, 1969. Zero na chegada, Mari. Ajuste ao altímetro no 0.7. 17-10, até o nível 070 na Marinha, 3-1-1-0. Patrulha 05, gentileza, poderia confirmar esse lado em curso em Aracaju? Aos 2045. Confiado, final. Checado, Mike, é com o Delta.